Saudações, Salvador. Boa noite, Rio 5972. Rio 5972, boa noite, autorizado pouso, pistão 0, vento 040, grau 03, mano. Filho e pouso, Rio 5972. Risco 972, Sola 52, autorizado táxi e Alfa, Kilo, Passe 3, seja o meu previsto. 3, request. Channel 613, good. Guarulhos, by episode 10. Flag level 360. Sango 1 departure and multiple transition. The first standby right and score code 5266. Clear, switch out of 360, Sango 1, multiple operation 10, by right, flag code 5266. Channel 613, the Marine will punch as you push. Channel 305, autorizado em Recife, nível 2017, nível 330. Sai da Puca, transição na Caju, primeira curva à esquerda, transponda 5401. Fumo, transição Caju, bota no push, no 305. Estabilizado, eu já aviso, ó. 888, autorizado pouso, pistão 0, vento 050 graus, 03 mais. Livre pouso, pistão 0, 888. Houston 01, autorizado táxi Alfa de 10.08. Salvador, boa noite, Gol 970. Na final do ILS X-Ray, pista 10. Gol 970, autorizado. Pouso, pista no 0, 0, 5, 0, grau, 0, 6, 9. Livre pouso na 1-0, o Gol 1970. 305, autorizado, leva a Drops 30. Azul 5001, autorizado, nível 300, repassando o puxo. Autorizado. 2000. Salvador Azul 4980 para o táxi, alterna Serra Bravo, Serra Golf 0240 de autonomia, POB de 103. Azul 4980 para o táxi via Índia, porto de Paredão 10, pronto, que legal 108. Táxi via Índia, reportará a ponto de espera da 10, ajuste 1018, Azul 4980. Azul 4980, pronto. Azul 4980, Ana, T, Pistro 0. Pistro 0, Ana, 3178, salve 20, direita, solo 21, cuja direita, autorizado táxi, Alfa, repórter, Teste 10. 3178, pronto, passamos de ajuda e segurança. Suspeito, momento 1, Azul 5001. Azul 5001, guarda, puxa, estimado 2 a 3 minutos. Até posição, Azul 5001. Azul 4980, autorizado a colapso, está 10, 0, 3, 0, grau 0, 3, 9. Autorizado a decolar, Azul 4980. Salvador, Xené 62, 4979, está. Xené 6224. Continue a aproximação e fala aí, está livre. Aguardando a 6224. Estamos aqui no Federal 9973, 2 a bordo, 3 horas e 10, estamos alternando o galeão. Geral 9933 autorizado, táxi Índia, ponto de espera do 10 pronto, que é 9908. Índia, reportará no ponto de espera do 10 pronto, 9908, 9973. Chama minha luz 4, autorizado 11, pista no 0, 0,50 graus, 039. Eu depois não no 0, 862, 249, 80, colapso 23, controle celular 2, 0,28. 208, boa, 4980. Azul 5001, código de solo 5 graus, liberal 4, via Índia, autorizado, puxa, com Frontex. Após o liberal, autorizado, puxa, com 5001. Azul 2774, outro copo? Azul 274, autorizado por seguro, 1833, Raira direto, nível 160. Saída Coral, 1 no Bravo, primeira curva direita, transponder 5415. Ok, autorizado por seguro, 1833, Raira direto. Bola da 10, curva direita, transponder 5415, nível 160. O azul 274. Saída Coral no Bravo. Primeira curva direita, 2774, é quase ponto, puxo. Vou tirar por um braço, curva direita. Primeira curva para a posição. 972, boa noite, aguardo o copo. Saída São 1, transição Tóquio. Tempo de espera guardando, tem 209. Você tem um segundo associado, estimado após o voo da mesa. Final da 1-0, passando, vai passar sim, Bra. As 27, hoje. 1-7-2-3, continua a aproximação e forma de cristaleiro. Na 3, cut. Quatro, outros ataques de Alfa, reportante do Juliette. Alfa, reportante do Juliette, 6-2-3, autorizado, pouso, pista no 0, 0-0-5-0, grau 0-4-9. Primeiro pouso na 10, agora na 7-2-3. Isso, nosso 7-2, outro 4. Isso, nosso 7-2, autorizado, galera, um via Brasilu 4-4, ponto seguro, OP9-857, nível 3-6-0. Saída Salvo 1, transição Bóquio, primeira curva direita, transponder 5412. Tower, good evening, Europa 084, request taxi. Europa 084, good taxi. La India, Zero QNH 1018. Taxi via India to holding point runway 10 QNH 1018 Europa 084. Zero 7284, holding point, runway 10. 7284, que la lata ele me tem, valeu, 10. Line up and wait, runway 10, request 084. 4 nós com 9, autorizado a decolar, pista no 0, 20 horas, 5, 0 graus, 079. Lembra de decolar de 4 nós, claro. Azul 774, autorizado, né, Matheus, pista no 0. Muito obrigado, Matheus, pista no 0, 27. Azul 4959, decolado 39, controle Salvador 20, pessoal 8. Salvador 208, obrigado, boa noite. Azul 2774, autorizado, decolar pista no 0, 2040 graus, 05 mais. Sem dúvida, decolagem da pista no 0, 2774. Controle 1208, 2774, uma boa noite. 130, prepare a subida Tango 1, Leda Morte, vai aguardando o golpe. Autorizado, Sumitax, 5972.